Portal do Arrocha. Que pena que acabou. A gente fez amor pela última vez, pela última vez. O seu cheiro está entre os nossos lençóis e na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor. Que a gente fez amor. Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você, eu preciso saber. Independente da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração que valeu a pena tudo que a gente viveu. Que pena que nosso caso teve fim. Quero ouvir de você, eu preciso saber. Independente da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração que valeu a pena tudo que a gente viveu.